Afront! DJ Boy, Laura A, Jusson, WG. Então deixa escurecer, deixa escurecer, deixa escurecer. Aumenta o som pra escutar que é som escuro. Afront! Vem trazendo preto orgulho, autoestima para as pretas e para os pretos. Afront! Vem trazendo orgulho preto pra quem não acreditou, pra quem só criticou. Vacilou, o povo preto não parou. Afronto representa e fala pra favela. Batalhão que tá formado e a força que não quebra, não nega, não erra na hora de mostrar quem é do lado escuro, quem nasceu pra lutar. DJ Banha preparado, nos picape tá ligado. O Jussão tá no garrão, os microfones tão testados. Pronto, pronto, a macumba do afronto pra deixar os brancos tronchos tremecendo todo tonto. WG e Preta Lava, solta a rima feito bala. Reza brava que abala as estruturas de quem fala e acha que tamo errado no discurso, que somos um povo fraco e os pretos perderam tudo. Já tem uma galera que tá do nosso lado. Tá de dread, tá de trance, black power tão armado. Essa galera cerra o punho quando escuta o som do afronto. Então deixa rolar que o bagulho é preto e pronto. Liga a rima escura que vem de lá. Afront! Pode aumentar que vem de África. Na trincheira sonora tem cuspear. Afront! Deixa escurecer quebrada. Liga a rima escura que vem de lá. Afront! Pode aumentar que vem de África. Na trincheira sonora tem cuspear. Afront! Deixa escurecer quebrada. Então deixa escurecer, cê tem medo de quê? De quê? Se essa aqui só foi feita pra você, então pega o CD e chama alguém pra ver. Liga as preto e liga os preto e deixa escurecer. Deixa quem não é tremer, vai fazer o quê? Se os pretos tão fudidos e os brancos no poder. Esqueça a dúvida qual é, qual dos dois. Se é social, racial, aí já foi. Nunca esqueça como foi na trincheira da P2. Pan-africanista aqui, somos nós. Afront, militância preta e pronto. Afront, do branco eu só quero ver o tombo. Na troca de poder, quero ver quem vai correr. Quem vai tremer e não fechar com os 4P. Quem vai dizer, ei, não é bem assim. Olha ali pra favela, mano, e lembra dos preguinhos. Escravo do plim plim, traidor até o fim. Renegou o rei zumbi que morreu pra você sorrir. Na zona norte ou do lado negro, ou aqui na zona sul, onde o hip hop é preto. Ou em Timon, na Baixada, Fundão, meio. A diáspora é insurreição do gueto. Superando o medo, fudendo o preconceito. Atropelando os brancos com o hip hop preto. Liga a rima escura que vem de lá. Afront! Pode aumentar que vem de África. Na trincheira sonora tem cuspear. Afront! Deixa escurecer quebrada. Liga a rima escura que vem de lá. Afront! Pode aumentar que vem de África. Na trincheira sonora tem cuspear. Afront! Deixa escurecer quebrada.